Thank you. 170, voo Ituna, desça 2000 pés, ajuste no 019. Alto, Boa Noite, Tan, Papa Romeu, Tango e Yankee Alpha. Yankee Alpha, preciso. Senhor Tango Yankee Alpha se encontra no pátio 3, posição 3 do pátio 3. Solicitou autorização de reboque para o pátio principal, posição 1 do pátio principal. Ok, autorizado, até sair do pátio 3 já pode ingressar no principal. Senhor Tango Yankee Alpha. T520, voa Iduna, desça 2 mil pés, ajuste no 019. No 019, 2 mil pés, Iduna na porta da casa, 3 mil pés. 6170, chame a torre, 19895. 3170, boa, ajuste na 019, pouso autorizado, pista 10, ventona 30 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 10, 31170, no solo aos 19, livre à direita, chame 1209, bonde. Salvador, Tango Yankee Alfa, pode prosseguir? A gente está no pátio 1 até a posição 1. Afirmo, reporte a tese. Sim, grato. Tango Bianchi Alfa, informe término do reboque na posição 01, parte principal. Muito obrigado, boa noite. Boa. Uma torre 1-1-8-9-5. Uma torre 1-1-8-9-5, 3-5-2-0. 2 Salvador, 3-5-2-0, ILS 9-0. 3-5-2-0. Boa noite, ajuste 1019, pouso autorizado, pista 10, 1-4-0, grau 0-8-9. Autorizado, pouso na 0, tá 3-5-2-0. São 3520 no solo 33, direita 219. Direita 219, tá? 3520. Tocante, Otona 3520. Otona 3520, autorizado até o portão 3, via Alfa e Juliette. 3 Alfa e Juliette, a 3520.